E não se esqueça, não importa do que você brinque ou o que faça, ser uma garota é uma coisa muito legal de ser. A vida é uma emoção. Mil coisas pra fazer. Brincar com os meus amigos ou sentar na sala e ler. Gosto de basquete. Legal! Árvore subir. Tudo isso é bom de curtir. Vai, Ojo, vai lá, menina. Seja tudo o que pode ser numa boa. É, vai, Ojo. Vai lá, menina. Seja tudo o que pode ser numa boa. Vou inventar histórias. Aprender a se secar. Fingir que sou um avião voando pelo ar. Ei, vou andar de foguete. E lá pro céu subir. É tão bom se divertir. Vai, Ojo. Vai lá, menina. Seja tudo o que você quer ser numa boa. É, vai, Ojo. Eu sei que vou crescer. Vai, menina. Sei que vou aprender. Seja tudo o que você quer ser numa boa. É! Seja tudo o que você quer ser numa boa. É numa boa. Bem numa boa. É um barato ser uma garota, não é, hoje? É!